noite está tão fria, chove lá fora. E esta saudade enjoada não vai embora. Quisera compreender por que partiste. Quisera que soubesse como estou triste. E a chuva continua mais forte ainda. Só Deus sabe dizer como é infinda a dor de não saber, saber lá fora. Onde estás? Como estás? Com quem estás? Agora, agora. Você não me amou. Mentira, foi tanta mentira que você contou. Tão meigos teus olhos, por Deus eu nem desconfiei. Histórias tão tristes você contou e acreditei, pois quase chorei. E agora, desfeita a farsa, só resta esquecer. Mentiras que calam na alma, fazendo sofrer. Rasguei suas cartas, queimei suas recordações. Mentiras, cansei de